Depois deste retrato negro e verdadeiramente confrangedor, o que vos garanto é que mal começou o amanhecer do dia seguinte da catástrofe, arregaçámos todas as mangas e começámos a fazer renascer Oliveira do Hospital. Sim, não estivemos à espera do Governo da República para nos resolver os problemas mais prementes. É certo que estamos perante uma enorme ferida que vai custar muito a sarar. Temos muito trabalho pela frente e este é o maior desafio do povo e das vidas do povo oliveirense. Estamos ainda a chorar os mortos e amanhã realiza-se mais um funeral, mas agora é hora de cuidar dos vivos e fazer renascer Oliveira do Hospital. Perante este cenário de verdadeira catástrofe e num esforço coletivo, a Câmara Municipal, com os seus colaboradores e com os presidentes da Junta de Freguesia e suas equipes, não perdeu tempo e julgo que deu um exemplo ao país. Com mais de uma centena de cidadãos a necessitarem de alojamento, a nossa principal preocupação foi no sentido de encontrar rapidamente soluções para que nenhum cidadão ficasse desalojado. Conseguimos esse objetivo com a solidariedade de muitos oliveirenses e de muitas famílias. Com muitas infraestruturas destruídas pelo fogo, colocámos em tempo recorde a rede de abastecimento de água em funcionamento, assegurando a distribuição de água potável em todo o concelho, às pessoas, mas também aos animais, 2 dias após a tragédia. A rede viária municipal, obstruída em consequência de interminável queda de árvores e de postos de eletricidade e comunicações, ficou também transitável 2 dias depois da tragédia. Num processo de centralização de competências para as juntas de freguesia, que foram os parceiros importantíssimos e têm sido e continuam a ser, com mais proximidade aos cidadãos, entregámos rapidamente kits com bens de primeira necessidade às famílias e julgo que ninguém passou fome ou frio. Já estamos no terreno a reconstruir habitações, porque queremos que as pessoas regressem rapidamente às suas casas. Há mais de 200 habitações destruídas, 242 destruídas pelo fogo e cerca de 128 são de primeira habitação. Já assegurámos junto ao Governo que numa primeira fase, todas as casas de primeira habitação destruídas vão ser recuperadas, no mais curto espaço de tempo e pagas integralmente pelo Estado. Espero que muitas destas famílias passem o Natal já nas suas novas residências e para isso precisamos de acelerar e pôr todo este processo em movimento. Cuidámos também imediatamente de tratar dos nossos animais que sobreviveram à catástrofe, fornecendo-lhe alimentação, água potável e medicamentos. Infelizmente, só em termos de ovinos e caprinos, houve cerca de 5 mil animais mortos, o que afetará seriamente a produção do nosso queijo Terra da Estrela.